Sabina 340, Momo Fox, janela 63, 14. Transponder 5423, controle 1120, decimal 80. 200 autorizado, decola 210, saída Arbor. Após direto, aciona 5423, controle 120, decimal 8, tripe 5219. Tripe 5219, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Voo 925, é da Juliette. Voo 925, Juliette, porta 101. Juliette 01, voo 925. Três, um, quatro, cinco. Voador, o Tetris, 217 na remota 12, para o pushback e acionamento. Tem meu tráfego. O Tetris, 217, remota 12, pushback e acionamento. Tetris, 217, aguarde, será o número 2 no setor. Aguarda, 217. C22231, tá 59 a bordo, 5 horas de altura meia terra, Brasília, pronto para táxi. Gente, passarei do 2231, pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torre no 86, ajuste no 019, bom voo. Ajuste no 019, táxi Índia no ponto de espera, a conectada torre 118,6. Passei 2231. Para o pushback acionamento, voo no 399 no 06. Voo no 399, aguarde. Guardo. Tá 3217, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento e pushback em coordenação. Após o tráfego da passarela livrar o setor, chame pronto para o táxi. Tá 3217, solo passarela da direita em coordenação do pushback acionamento. Era 5919 ao controle. Escuta, prossiga. Habilitado? Negativo. Controle Salvador. Boa tarde, voo 1395, fixe da Alfa, entrando 195 para o 150. Voo 1395, boa tarde, espera a identificação na chegada Mare. Desça para 3000 pés o altímetro no 019. 1193000 na Mare. O passarela 5919 está estabilizado no localizador. 5919, completa ele a sector e chama torre 1986. Da torre 1986, 5919. Solo, o voo no 077 está no 9 para pushback e tratamento. Voo no 077, aguarde, será o número 3 na sequência, previsão de 5 minutos. Solo Salvador, trip 5489, livrando. Trip 5488, Alfa Kilo, pátio 3, posição 04. Alfa Kilo 04, trip 5488. Para puxa acionamento no 3, o Oceaner 62, 1 no 3. Oceaner 62, 1 no 3, Aguarde, será o número 4 na sequência, previsão de 7 minutos. Ciência, 6293, no aguarde. Salvador, gol no 755. Gol no 755, informação em curso alfa, com fins aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o Pesulu no meio após. Transponder 5420, controle 120, decimal 80. Confirme o transponder. Transponder 5420, gol no 755. Autorizado 360 para Confins, decola da pista 10 da Euleda Bridge. 5420 o transponder e o controle 1208. É aerovia Pesulu? Pesulu 16, gol no 755. Pesulu 16, obrigado. Gol no 755, cotejamento correto, chame pronto. Chama lá. Controle. É o TAN 3155. 3155, boa tarde, sendo identificação na chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro 1019. Não, 3155 acabou de decolar, senhor. Solo, TAN 3217, 159 a bordo, 0302, Guarulhos, contra ataque. Gente, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame Torre 1186, ajuste 1019, TAN 3217, bom voo. 1019, limitar com Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 0262, levantagem da 3217. Gol no 077, livre acionamento, chame para o táxi, portão 09, só observe o início do táxi do Airbus da TAM e assim que o mesmo livrar o setor retaguarda, tem livre push. Agora vai reportar o táxi do 077. Israel. Poxa, né? 6314, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, alternando 2545, Xanier, 6314, bora. Controle Salvador, Bolt, boa tarde, ação 3190, descendo para uma centena, informação Alfa. 3190, boa tarde, sua identificação na chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro 1019. 4 mil, chegada Mari, 1019, solicita Bud TAP, para evitar formações. Está livre, direto TAP, 3190. 3190, obrigado. 3155, contato na unidade estabelecida, passando 4.200 pés. Livre ascensão 340 sobre vigilância. Sente, TAN 3155, ascensão 340. Salvador, 3560, boa tarde, esse é o 150, informação é Alfa. Salvador, boa tarde, 3560. 160, boa tarde, essa identificação na chegada... Mari, desça para o 050. Mare para 050, 3560. Passeio 2231, o decolou, está passando agora 1300 pés. Controle, Salvador, passeio 2231, passando 1500 pés. 2231 no contato, radar na decolagem, suba ao 200 na saída Momo. Sim, por passeio 2231, 180, subida Momo. 180, afirmativo, sube e mantenha o 2231. Autorizado, sube e mantenha 2231, 180. Quatro, 206, chame torre 183, Palmeia. 182, obrigado. 5241, no livre acionamento, chame para correção, aguarde no pátio 3, trip 5241, será o número 2 na sequência, aguarde. Sente com o número 2, aguardando a posição 241. Táxi do Gol 1399, POB 125, 125, 4 horas e 21, Galeão. Gente, Gol no 399, Pátio 1, Índia. Ponto de espera, chame torre 186, ajuste no 019, bom voo. Gente, Pátio Índia, no ponto de espera 186, com 1019, 399. O Gol no 077 para o táxi 1196, a bordo 3 horas e 50, Campinas. Chegou no 077, pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torre 186, ajuste no 019, bom voo. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 386, obrigado, bom trabalho. Levando 6.000 para 3.000, autorizado ILS, o 1395. 1395, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, X-ray, reporte localizador. Reportará, o para 2.000 reportará. Controle, eu passaria do 2231. 2231, não prossiga. De coordenar a proa de barreira, por favor, são 7 graus à minha esquerda. Sem ouvir informações também. Direto barreira, já presente, está livre, 2231. Obrigado, direto barreira. Usado, que aguarde um momento. Ok, na sua escolha, então. O trip 5219 para pushback acionamento, parte 3. Trip 5219, aguarde. Adana. A restrição em TAP desce direto para 3.000 pés, 2019, 3190. Confere. 055, chame Centro Recife 251, alterno 3325. Centro Recife 125, decimal 1, 13, decimal 25. TAN 3155. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, chamando torre 198, decimal 6. Salvador, muito boa tarde, web 6720, seguinte da Alfa, está me cruzando 250 para 1160. Boa, 6720, acione a identificação na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro no 019. 4.000 na Bonf, ajuste 1019, web 6720, senhor. A gente. E aguarde. Boa tarde, Azul 4206, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Azul 4206. O Trip 5219 copiou o solo. Copiou, qual é a aeronave número 1 que irá iniciar o push? A aeronave vai iniciar no pátio 1, ok? Ainda não iniciou, porém o Trip, a aeronave da companhia já está ciente da sua posição como número 2, ok? Aguarde para acionar. Firme, a aeronave vai puxar no 1, nós estamos no 3, vamos ter que aguardar isso. Trip 5219, informo que o senhor é o número 3. Se o senhor quiser acionar agora, sem interromper com o pushback da aeronave da companhia, no pátio 3, sem problema para o solo. Só, porém, informo que vai esperar, ok? Ah, então agora que foi entendido, tem outra aeronave pra puxar também no pátio 3, é isso? No pátio 1, trip, aguarde. Oceano é 6213, livre acionamento, chame para o táxi no portão 03. Livre, 6213, chama lá. Para o táxi, o trip 5241, 44 a bordo, 3 horas e 30, alterna... Confins. Gente, trip 5241, conforme anteriormente, pátio 3 mantém posição na saída do pátio 3, aguardando instruções de táxi. Gente, vai manter até a saída do pátio 3, aguardar na mesma, 5241. Chamando torre 183, sinal 6. Eu também agrado. Salvador, tá 3217. 3217. Contato radar na decolagem suba 360, saída da El. Alô, 360, pode voar direto da El? Direto da El, está livre. Direto da El. Gente, Juliette, portão 08, azul 4206. Juliette, portão 08, azul 4206. Solo Salvador, trip 5415, boa tarde. Boa tarde, trip 5415, solo. Paciente da Alfa, poderia coordenar o nível 160 para Lelos? Confirme a hora do plano, trip 5415. Ok, a saída ao 30. Na próxima. Chame mais 10 minutos para a coordenação, trip 5415. Chamará, 5415. Localizador 310. Pátio 3. Livre pushback acionamento, chamará para o táxi do trip 5219. Boa. Pode seguir 2000 pés, está 3560. 3560, 2000 pés, autorizado LS3, reporte 232. 2000, resposta 20, está 3560. Controle Salvador, boa tarde, Gono 399, decola na sua escuta. 399, boa, contato radar na decolagem, subou 360, na saída da El. 360, na da El, 399. Oceano é 6213, Índia, ponto de espera, chame torno no 86, ajustando 019, bom voo. Índia, ponto espera, dona Zé, chamada 26, 909, bom trabalho, 6213. Salvador, boa tarde, Gol no 395. Gol no 395, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, via Alfa, mantém antes da Juliette, no 395. Salvador, trip 5219 para o táxi. 3h40, 5-4 a bordo, alterna Salvador. Trip 5219, pátio 3, pátio 1, Índia. No ponto de espera, chame torre 118, meia, ajuste 10, 19, bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera, chama torre. Trip 5219, obrigado. Solo, TAM 3190, boa tarde. TAM 3190, Alfa mantém antes da Juliette. Segue Alfa, vai manter antes da Juliette, 3190. Chame o centro Recife no 251, alterna 13325. No 7 ao controle. Um, chame centro Recife em 12685, alterna 12545. Avenida 01, autorizado, chegada 50. 2625, 2645, passeio 2235. 3217, controle. No 395, mantém antes da Juliette. Afirmativo, mantém antes da Juliette, 1315. 3217, o controle de Salvador. 3217? Afirmativo. Centro Recife 251, alterno 3325. 351-3325, pegando 7 boa. Gol no 399, eu controlo. Parede 2231, nível. Centro Recife agora, 251, alternando 3325. 251-33? 25. 25, obrigado. Dois, três, controle Salvador, prossiga no 230, na flor de Mari para efetuar a chegada. Mari, acena a identificação, reporte dela descida. Sócia 3560, na sua escuta. Legal. Juliette, porta 102, aguardando a liberação dos dois ATRs da CIP no setor, ok? Juliette pro 02, aguardando. Gol no 395. Tá 3190, ingressa via Juliette, porta 109, assim que o Boeing é à frente livrar o setor, ok? Gente, 3190, aguardando o Boeing, ingressar no 02, a gente segue para o 09. Batalha 3560 na Alfa, se escuta. Batalha 3560, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 3560. 019. Ativo, senhorita, desce para 2000 pés. Ajuste 1019, está autorizado LSX-REI, web 6720. 560, é só confirmando, você vai prosseguir via alfa mesmo, ok? Paciente. 3, desce para nível de voo 050, QNH 10119. Só mantenha nível. Paulo Gol no 755, pushback sonamento no 5. Gol no 925, mantém a escuta, aguardando cópia. Mantém. Gol 1077, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360, saída da EL. 360-1077. Jet 5729 na escuta. Charlie Eco, aguarde cópia, número 2. Bono 755, livre acionamento, chame para o táxi. Eu preciso também chamar para o táxi, Bono 755. Bono 925, copia. Gol 925, Brasília, aprovado nível 360, decola da pista 10, preciso sair da Arbora Elefa, após a PVU 17, transponder 5412, controle 120, decimal 80. Cotejamento correto, chame pronto. Vitor Charlie, confirme estacionamento e pista de decolagem. Só confirmando inicialmente visual. Paciente Vitor Charlie Eco, autorizado Serra Bravo Juliette Delta, nível 1.